recebei o enfermo sem contenda, pois em Cristo somos um só, cada um com sua fé, no amor que nos firmou. Viver para o Senhor, em tudo dar graças a Ele, unidos em amor, Cristo é o nosso bem. Viver é para o Senhor, e o que somos Ele vê, juntos em seu amor, na paz que vem de crer. Não julguemos, é tempo de amar, cada um diante do Senhor. Todos daremos conta do que foi nosso valor. Viver para o Senhor, em tudo dar graças a Ele, unidos em amor, Cristo é o nosso bem. Viver é para o Senhor, e o que somos Ele vê, juntos em seu amor, na paz que vem de crer. O reino é justiça, paz e alegria no Espírito. Graças a Ele, unidos em amor, Cristo é o nosso bem. Viver é